Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! A sexta-feira vai chegar, o site eu vou conferir. Vou baixar e relaxar pra poder ouvir o Baixo Frente Soco. Nós somos uns gordinhos e as meninas são lindinhas. E lá pro seu tadinho, ele não sabe cantar. O ninja inimigo só pensa em editar. O programa tá atrasado, não podemos esperar. É o Baixo Frente Soco na sua programação. Eu gosto de jogos e muita diversão. É o Baixo Frente Soco. Mandem seus e-mails, nós estamos no ar. Senhor da eternidade, não para de reclamar. Já o mestre Spinner era muito feliz. Aqueles malditos nunca foram por aqui. É o Baixo Frente Soco. E com muitos convidados, nós fazemos o melhor tudo pra você gostar. Disco Ninja, os reviews e peitinhos. Eu gosto de jogos e diversão. Diversão começou na sua centésima aqui, não sei mais qual é a edição. Tá cada vez pior. Adoro que você vai me lembrar os números. Eu sou o Ilapso e nessa semana vamos falar dos jogos de videogame inspirados em histórias em quadrinhos. Finalmente, José! Depois de 3 anos nessa merda, né? Só demorou pouco tempo, demorou pouco tempo. Vocês estavam aparecendo eu surgir na podosfera para é, gravar. Tava esperando. Tipo isso. Né? Quem vê pensa, né? Isso aí. Aqui no argumento, o Stan Lee sou eu, o Ilapso, e nos desenhos está o Daigo. Nós desenha com sangue. Hoje é dia de joguinho, hoje é dia de gibi. Meu filho. Pra arte final, o Joe Rod. Arte final? Mas eu só contorno, não sei fazer arte final, não. Só sabe passar daqui. E pra se foder aqui com os prazos apertados, porque o colorista é sempre que se fode, nós chamamos nossos dois convidados do quadrinho, o Luiz Garavello. Oi, eu já vou dizendo que Justice League Guitar Task Force é o melhor jogo que existe. Tá certo. E o Ricardo Sorvillo. Eu vou falar pra vocês que o X-Men do Atari tem muito a ver, muito mais a ver com o X-Men normal que a gente imagina. X-Men normal é uma grande novela das 8, né? O X-Men do Atari é uma grande porno chanchada e condiz muito pra... com a época de cada um. Os caras estão sempre querendo chuchar na Jean Grey lá, pô. Todo mundo quer. Ou na Emma, né? Cara, até o programa, vamos fazer a lista de todo mundo que já deu em cima da Jean Grey, assim. Tá, é. Ao top de 5 personagens que deram em cima da Jean Grey, então vamos começar o programa. É, Scott Summers, o Anjo, Wolverine, o Destrutor. Fera. Cara, o Destrutor, ele dava em cima da Madeline, então dá no meio. Ele pegou a Madeline. Ele pegou a Madeline. É, ele pegou. Scrope, e ela é Connie, então ele pegou a Jean Grey. Enfim, não importa. Vamos falar de todos os jogos de quadrinhos que pudermos nos lembrar, desde o primeiro jogo do Super-Homem. Vamos passar por X-Men, Homem-Aranha, Batman, o Robin, o Asa Noturna, em homenagem ao nosso querido Laurentino. E tudo mais que nós pudermos falar, até depois dos e-mails e vira a página aí. Já não sei mais o que eu tô falando. Antes dessa leitura de e-mails, vamos desejar parabéns à nossa Bebs, a Rebeca Lioche do Girls of War, que aniversariou nesta semana. Parabéns, Rebeca. Você é uma pessoa de importância inestimável ao Baixo Frente Soco. Todos sabem muito bem disso. E, como já ficou bem evidente por alguns de nossos ouvintes, a Bebs é melhor que todos! Quero pedir desculpas ao pessoal do Nós Travamos, que é um podcast muito bacana. O Evilzinho me convidou para participar lá com eles. Eu tinha aceitado, havia marcado o horário com eles, um horário diferente do que eles costumam gravar, E aí, obviamente, na hora eu não pude aparecer, porque eu tive um problema aqui e não deu. Então peço desculpas aí ao pessoal do Nós Travamos, já remarquei de novo com eles e vamos ver se dessa vez vai. Espero que leve menos de 2 anos, igual levou quando a gente marcou de gravar com o Quadrincast da primeira vez. Também quero pedir desculpas ao pessoal do Phoenix Down 2 vezes. A primeira, porque o Diego me chamou pra gravar um Objection e eu pude, e aí eu despude, porque fiquei sem internet. E aí ele teve que gravar sozinho com o Ogro, e é por isso que o último Objection tem só 2 pessoas. E também, nessa semana, eu havia combinado com eles de participar do live no YouTube, jogando Street Fighter com o pessoal, com os ouvintes e etc, no PlayStation 3, e aí fiquei sem energia elétrica, também não pude. Puta que pariu, porra! Mas fizemos uma coisa aí com o Phoenix Down recentemente, e vocês poderão conferir em breve. Também quero agradecer, agora sim a parte boa, ao pessoal do Afogados no Sofá. O pessoal que ouve o Tanguinha com certeza já conhece, o podcast lá do Reinaldo e companhia, o pessoal da Bahia, que na sexta-feira de tarde, um bando de desocupados, eu inclusive, nós gravamos um episódio e irá ao ar aí quando for, vocês verão, não vou dar spoiler. Também, enfim, agradecer ao pessoal do Quadrincast, que fizemos aqui o episódio de volta, né, que é o episódio que vocês vão ouvir hoje, o jogo de volta, né, do primeiro episódio que nós gravamos juntos, que foi um Quadrincast, o número 40, sobre crossovers de jogos com quadrinhos, né, no caso, jogos que misturam personagens de games com personagens de quadrinhos, nesse Quadrincast 40, que saiu em abril, por aí. Ninja Inimigo e eu estivemos lá e falamos de Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat vs. DC, uma série de outras coisas. E quero também agradecer, por fim, a todos que têm doado, que pretendem doar, que doaram, etc., ao Baixo Frente Soco, fizeram doações financeiras, porque isso está sendo muito importante para nos ajudar a pagar o servidor e todas as outras despesas que nós estamos tendo. Agradeço muito de coração a todos vocês. Quem quiser fazer doação, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail, vocês sabem, eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Nosso Facebook, que é o facebook.com/baixofrentesoco. Nós temos lá também um grupo, né, que é no /groups/baixofrentesoco no Facebook. O youtube.com/baixofrentesoco tá parado, né, como todos sabem. Estamos aí com problemas de quórum aqui no Baixo Frente Soco, tá tudo meio em stand-by. A Radil, que toca jogos 24 horas por dia, essa tá sempre online, tá sempre a todo vapor, não para nunca, uma obra fantástica do Radilson. E o nosso Twitch, que também tá aí, minhas moscas, é um período conturbado, twitch.tv/baixofrentesoco. A arte da vitrine do episódio dessa semana, fantástico, foi feito pelo Killer Jabuti, tem aí os super-heróis jogando videogame, ficou excepcional. Killer Jabuti, muito obrigado. Ele que também fez uma outra coisa aí, Baixo Frente Soco, que ficou fantástico e que espero que em breve a gente já possa estar compartilhando com vocês. Temos um e-mail aqui, um e-mail rapidinho. Desculpa novamente, tá só pedindo desculpa nessa porra aqui, puta que pariu. Desculpa a todo mundo que tá mandando e-mail, esses e-mails serão lidos, ou eu não me chamo Frederico Augusto, tá? Não é meu nome de verdade. Mas esses e-mails serão lidos, só estamos aí tendo que dar um tempo porque tá complicado, mas haverá compensação. Mas o e-mail aqui é do Mobius. Fala, fisteiros e fisteiras do amor, tudo azul, Adão e Eva no paraíso. Quem fala é o Mobius, o infinito, primo de terceiro grau do Senhor da Eternidade, e esse que quero levantar uma questão pro Ilapso cortar. Aí ele levantou, eu já cortei, e ele fala assim: corta pra mim, corta pra 18 Percival. Seguinte, faz alguns dias descobri as maravilhas do Netflix, o serviço supimpa de séries de TV e filmes com qualidade e garantia de atendimento. Tem até o desenho dos X-Men dos anos 90. Tudo por uma mensalidadezinha, né? Ele se enganou aqui, que cabe no orçamento. De fato, o Netflix tá muito barato, tá? Acho que R$17, uma coisa assim. Maior legal. Aí eu descobri o Crunchyroll, que é exatamente o mesmo serviço, mas só para exibir animes. Durante um Skype LOLzinho, elogiei e recomendei o serviço para um amigo. A recíproca, porém, não foi verdadeira. Bom, uma pausa aqui. O Crunchyroll é um serviço que existe já há alguns anos, né? Acho que começou em 2006. Era um grande YouTube de animes, era tudo de graça mesmo, era redistribuição de fansubs em streaming. Mas com o tempo eles decidiram se profissionalizar e começaram a fazer exibições simultâneas de animes, né? Simulcasts. Simulcasts, na verdade, não é exibição simultânea exatamente, né? Você não vê na hora que tá passando no Japão. Mas tem um período, né, uma lacuna de exibição muito pequena. Então, se, por exemplo, passou no Japão anteontem, daqui a alguns dias já está até em português disponível no Crunchyroll em língua portuguesa, né, no caso. E aí o que o amigo do Mobius disse: sob acusações de estar colaborando com o Eixo do Mal, ele condenou o serviço por exigir dinheiro por algo que você pode ter de graça. Eu entendo que o fansub e o fandub são um trabalho de amor, um trabalho de divulgação enredado numa cultura de admiração pela grande Nippon. Por outro lado, quando surge a ideia de monetizar em troca de um serviço de qualidade, por que tanto fel? Não preciso mencionar que a mesma relação pode ser feita, por exemplo, com serviços de distribuição de jogos, afinal, há grupos dedicadíssimos a hackear e disponibilizar jogos a rodo. E é isso, fechou o carbureto. São contra, a favor? Explique isso aí, galeras. Obrigado pela leitura, abraços e um aperto na virilha. Opa, Mobius out. Esse é um assunto extremamente delicado e simples. O que o cara faz quando hackeia jogo é simplesmente legal. Ele está distribuindo uma obra que custou tempo, dinheiro, esforço de outra pessoa desenvolvendo. Não importa aí se a grande distribuidora, a Warner, que distribui, sei lá, o Bastion, a Capcom, que distribuiu o Remember Me, ou próprios desenvolvedores que publicam, a Konami, a própria Capcom, a Square, enfim. Não importa que ele ganhe rios de dinheiro e que entregue um jogo ruim. Você compra o jogo se você quiser, tá? A questão do fansub, eu, talvez por já ter feito 4 anos disso na minha vida, quando eu e o Crush, nós tínhamos um grupo de tradução de mangás, do qual outros colegas aí participaram, o Goku, o Daigo tem um fansub até hoje, né, o Arara também tinha. Eu vejo de uma forma um pouco diferente, porque geralmente o pessoal não ganha dinheiro com isso, né? O pessoal que hackeia jogo também não, né? Mas acho que a grande diferença é, passou um determinado anime ou tem um determinado mangá fora do país, enfim, você traduz, distribui pra pessoa, geralmente não tá ganhando dinheiro com isso, né? Se não estiver ganhando, acho que, enfim, até um trabalho de divulgação mesmo, né? Contanto que a partir do momento que esse trabalho seja transportado para a língua alvo, né, para a língua que você traduz, o português no nosso caso, você pare. O Crush e eu tivemos algumas experiências desse tipo, várias inclusive, muitas experiências. Dos mangás que nós traduzimos, né, foram depois trouxeram para o Brasil oficialmente Death Note, 20th Century Boys saiu agora pela Panini, eu acho que foi o melhor mangá que a gente fez, o Battle Royale, o The Greyman, que ainda sai, né. Tivemos também outros aí, tivemos pelo menos uns 5 a 6, eu agora já não me recordo de todos, mas acho que esses foram os principais. E a nossa atitude, né, em alguns casos já tínhamos terminado o mangá, Death Note, etc, a gente só procurou tirar do ar dos nossos links, é claro, né, é claro que você não consegue controlar a internet, e alguns a gente simplesmente parou, né, ou tirou todo o legado, né. The Graven, por exemplo, a gente não parou de fazer os novos, mas a gente tirou todo o legado, todos os, começou a sair quando a gente estava traduzindo, sei lá, o volume 8, a gente tirou os 7 primeiros, né, coisa desse nível, que já não era muito certo, mas enfim, a gente era mais novo, fez isso. Agora, o Crunchyroll e outros serviços como o Netflix, por exemplo, eles não estão simplesmente monetizando. Eles estão prestando um serviço. Não tenha dúvidas de que não é barato você manter um serviço como o Crunchyroll, como o Netflix, né, que são serviços que você tem que ter disponível, manter disponível quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é um serviço que você tem uma demanda grande, né? O Netflix, por exemplo, pô, tem filme em HD. O Crunchyroll tem anime em HD. Isso não é uma coisa fácil de ser mantida. Então acho que as pessoas ainda têm uma visão muito de que o que é digital não tem dono, né, é o que parece. Ou uma visão que é muito do nerd também, de achar que aquilo de que ele gosta é dele e não de quem realmente pertence. E a gente tem que parar com essa visão. Eu acho que o Steam conseguiu o que essas empresas, a Netflix também já conseguiu, o Crunchyroll ainda não. Acho que o Crunchyroll é o único demonizado desses, na verdade. E o Steam é o mais santificado, né? Porque ele se tornou a forma fácil de você conseguir jogo, com uma qualidade incrível. A qualidade do Steam é inegável, a do Netflix também é. Tem alguns erros de tradução no Netflix, é claro que tem. O Crunchyroll ainda tá lutando aí, mas para e pensa, né? Você, qualquer um aí de vocês pode pegar e assinar o Crunchyroll agora de graça por um período, acho que de 2 semanas. Assim como pode com o Netflix também. Netflix acho que é 1 mês. E você vai ver que o Crunchyroll não é simplesmente um serviço de legendagem, de tradução, de localização. Aquilo é literalmente, da perspectiva visual, o que ele te entrega é um fansub. Não tem karaokezinho na abertura, é claro que não tem. Isso é idiota, tá? Mas as fontes que são utilizadas, o trabalho, né, de se colocar borda na legenda pra não ficar aquela legenda amarela, né, com a imagem de fundo, né, não é um trabalho de legendagem de fita VHS de locadora nos anos 80. Não é nada disso, é muito longe disso. É uma coisa muito profissional. O pessoal que trabalha lá fazia parte de fansubs aqui, em sua maioria. Então eles estão evoluindo uma coisa que eles sempre fizeram. E estão fazendo agora de uma forma legal, no sentido jurídico da palavra. É porque ninguém era criminoso antes, mas não estava fazendo a coisa dentro da legalidade. E agora tá. E assim como o Netflix, o Crunchyroll é muito barato. É claro que o acervo do Netflix é muito maior, né? É um serviço muito maior, absurdamente maior. Então, claro, você consegue um repasse de custo menor. O Crunchyroll é um pouco mais barato que o Netflix. Tem um acervo ainda menor aqui no Brasil. O acervo americano é muito grande. Se você, enfim, pegar um proxy aí nessa assinatura, você vai ver o acervo americano e é muito maior. O brasileiro não é tão grande ainda, a tendência é que continue crescendo, assim como o Netflix também cresce. Então acho que a gente tem que ter uma perspectiva mais legalizada dessas coisas, né? E tem uma questão assim que nós que jogamos videogame, acho que sobretudo a gente sofre de um mal muito grande, que é achar que tudo é pra todo mundo, a todo momento. E não é, não é. Se você não pode pagar os $60 do GTA V, que aqui virou R$200, e que a diferença de preço já nem é tão grande assim, se você converter $60 aí com frete, se você comprar, né, no exterior, você vai ver que o preço não sai tão diferente dos $200 que as varejistas estão cobrando aqui, até pelo dólar. Mas nem tudo é pra todo mundo o tempo todo. A gente tem que ter essa noção. Se você não tem 3DS, você não vai jogar Pokémon Y e X, acabou. Aceita isso. O mundo em que você tá inserido é capitalista. Isso que você quer de jogar todos os jogos é consumista. E consumismo é uma atitude típica do capitalismo. Então a gente tem que começar a ter essa noção, essa ciência de que... de achar que tudo é injustiçado, não sei o quê. Injusto é, porra, o governo brasileiro botar tributações absurdas e um videogame chegar no Brasil custando R$4.000, R$2.000. Isso é ridículo. Pra falar que é pra proteger a indústria brasileira, que indústria? A indústria de sapato? O que indústria de sapato tem a ver com o de videogame ou de eletrônico? A gente não produz celular aqui, nem... a gente não produz nada eletrônico aqui, a gente produz televisão aqui. Ninguém importa a televisão, né? A CCE não tá sofrendo aí com o preço do PlayStation 4. Acho que se o preço do PlayStation 4 fosse menor, a CCE não ia reclamar nem um pouco, pelo contrário. Ia até gostar. Então a gente tem que ter essa noção de saber pra onde apontar o dedo e pra onde reclamar. Porque a gente tá vivendo uma era em que tudo ou é péssimo ou é maravilhoso, né? É uma era em que a adolescência vai até os 25 anos no mundo real, mas no mundo digital a adolescência é como a zoeira, é sem limites. Então para de demonizar isso ou aquilo, começa a tentar entender a perspectiva de negócio da coisa, porque ninguém tá aí pra ser altruísta, né? Quem tá aí pra ser altruísta é o Médico Sem Fronteiras, né? Faz uma doação de R$30 por mês pro Médico Sem Fronteiras, que você vai ajudar um monte de crianças que estão passando fome. Beijando a boa vontade. Quiser filantropia, é isso aí. Notícias. Sony afirma que preço do PlayStation 4 no Brasil será R$ 3.999. Diversão na vez! Começar essa zona cronologicamente, lembrando aqui do primeiro joguinho baseado em algum super-herói de quadrinhos, que foi o Super-Homem de Atari 2600 em 78, e que não era nem inspirado em gibi, era mais inspirado no filme. Saiu aí na rebarba do filme. Saiu na rabeta do filme ali. Daigo, eu tenho certeza que você jogou esse jogo, cara. Várias vezes. Então, tentar entender o que era pra ser feito ali. Me fala um pouquinho desse jogo aí, porque eu juro pra você que eu não sei, não entra na minha cabeça. Moisés não consegue. Bom, como muitos jogos de Atari na época, ele tentava simular coisas que o herói poderia fazer, mas de uma maneira de baixíssimo orçamento. Você poderia se tornar Clark Kent assim que voasse na cabine telefônica, você não tinha poderes, podia ser morto por um bandido. Enquanto você voava como super-homem pra pegar o bandido, vinha uma pedrinha de kriptonita do inferno te buscar, e você tinha que ficar indo e voltando pra kriptonita não te pegar. Eu joguei essa bosta também. O que eu entendi desse jogo, sinceramente, é que você tem que... é um jogo do Bob o Construtor. Tipo... você, na verdade, tem que fazer a ponte pra atravessar a cidade pra ir... pra chegar no planeta diário. Que a ponte saiu voando e não você não conseguia atravessar. Porque não foi voando, porra! Filha da puta! Voa pra quê então, caralho? Que caralho de merda, cara? Cara, eu sempre procurei essa porra dessa ponte, eu nunca achei, cara. Eu também não, eu ficava... De vez em quando eu achava um pedaço, tinha uma mas ponte. Rodava ali e não achava o raio da ponte, cara. Cara, a ponte saia... do cara. Ela sai voando, cara. A história é essa, cara. Você tem que colocar a ponte de volta no lugar pra sei lá, pra não travar a metrópole, entendeu? Você chega no planeta diário. Sendo que você pode simplesmente ir pra lá voando, cara. Não, cara. Por que o Leo faz isso, cara? Eu não entendo. Atari, por favor, cara, para com isso. Entendi, isso tudo não entendo eu. Você quer colocar lógica, tipo, sei lá, no jogo do ET? Não, olha só, veja bem, o jogo do ET, ele... Enfim, é, esquece. Eu sei, eu já mirei na canela, né? Deixa pra lá, para de mirar na canela. Concluímos, então, que ninguém entendeu essa porra desse jogo do Super-Homem, né? Ah, eu jogava, viu, eu comemorava de eu conseguir me transformar, mas só. E só, né? O bom da Atari é isso, né? Você não tinha objetivos tão claros, que qualquer coisa que você conseguia é... Ah, caralho! Tem uma capa agora e voo. Então... Uma capa que parecia um pirocóptero nas costas dele. É, exatamente. É, tinha aquele jogo Adventure, que você tinha um pirocóptero de verdade, né? Na cabeça. É o Hero, né? É o Hero, exatamente. Exatamente. É o Hero. Essa porra é o Hero era legal, pô. Assim, se eu tivesse 5 anos... O Atari anos... era legal. É, então, se eu tivesse 5 anos em 84, assim, eu ia achar muito maneiro aquele jogo. Mas eu não sei. Eu de helicópteros individuais, eu lembro só dos SOS Comandos. Porra. Boa lembrança. O primeiro jogo da Marvel já foi, obviamente, do Amigão da Vizinhança, o Aranhoso. E aí a vaca foi... de dinheiro desde sempre, né? Claro. Alguma coisa, primeiro faz com ele. Se não fosse ele, seria uma coisa. Da Marvel. Quatro anos depois, em 82, esse já era um joguinho mais nítido, né? Já era um jogo um pouco mais consciente do que você tinha que fazer. Era um... Ele tinha cores, né? Era basicamente escalar o topo do prédio e enfrentar o Duende Verde no final, né? Eu nunca cheguei lá, cara. Eu também não. Jogo difícil, caramba. É, eu não joguei muito também, não. Na época você não tinha, você tinha que ficar, trocava fita e tal, e putz, nem, não passava muito tempo com o jogo, né? Então você jogava aquela mesma coisa várias vezes e chegava uma hora que enchia o saco. Você falava, porra, vou jogar Enduro. Porra, vou quebrar meu controle, vou jogar Decathlon. Mas olha só, Pop volta pra casa. Esse eu tinha, hein? Esse eu tinha, eu joguei. Pop volta pra casa. Pop volta pra casa. Esse mesmo. Jogo do Homem-Aranha, não sei. Viu pra nada, né? Mas a cena final da peça da Broadway, o Turn of the Dark, é inspirada nesse jogo. Eles colocam um... A peça é maneira, inclusive. Eles colocam o cenário deitado, né? Um prédio deitado. Inclusive é maneiro porque os cenários são todos estilizados em quadrinhos, né? Os cenários são como se fossem quadros. Tem retícula e tudo. Então eles botam um prédio meio deitado, aí botam o Duende Verde no fundo do palco, né? No topo do prédio, e o Homem-Aranha vai... Os Homem-Aranha, né? Porque tem uns 9 Homem-Aranha, né, nessa peça. Eles vão escalando o prédio e... É clone. É true clone. Falou que mais de um é clone. Bem pensado. E eles vão escalando e enfrentam o Duende Verde. E nessa peça da Broadway, o Homem-Aranha, ele vence o Duende Verde porque o Duende Verde tá no topo do prédio tocando piano. Aí o Homem-Aranha empurra o piano lá pra baixo do prédio e ele tinha amarrado o pé do Duende Verde no piano com a teia. Aí o Duende Verde cai e morre e acaba a peça. Por favor, fala com o piano enfia no peito dele, assim, só pra não, ter... Não mostra isso, não mostra. Mais brisado que isso, só o final do Jesus Superstar, que é um solo vocal do negão que faz o Judas. Só isso. Só. Isso deve ser muito maneiro. Mas assim, mas é maneiro. Se você for em Nova York, vê o... É óbvio, né? Bando de nerd. Ah, pode deixar. A próxima vez que eu vou pra Nova York, eu... Ah, tá bom. Eu não quis ser babaca, eu só... Enfim, é mal. Eu não quis. E a gente separou aqui os primeiros jogos de cada personagem, não dos mais relevantes, né, porque relevantes são muitos, mas os mainstreamzão aí, o primeiro jogo do Batman, o Batman pulou essa geração do Atari, ele só foi nascer como jogo no MSX, né, um jogo de 86. Esse eu joguei e eu acho muito bom, porque ele graficamente ele é muito legal, cara. Ele é bem detalhadinho, ele parece um pouco um jogo de xadrez. Já jogaram esse jogo? É, aquele da série de TV, né? Meio da série de TV, ele é meio SD, ele lembra, de fato, da série de TV. Ele é meio um puzzle, meio investigativo, assim, ele é divertidinho, assim, é bacana. Eu joguei no emulador de MSX há muito tempo, assim, quando eu tinha um Duron 750 MHz. Nossa senhora. Devo ter enjoado depois de uma meia hora, mas valeu a pena também, assim. E também um jogo do Howard the Duck, também pra MSX, e o Howard the Duck é o personagem favorito de todo mundo que gosta de quadrinhos, obviamente, depois do Garoto Skill. Melhor filme de super-heróis do mundo. Usem camisinha, gente. Ah, o Howard usou. Ele... é um puzzle também. também, é um puzzle misturado com um jogo de ação, e ele tem que salvar a Beverly no, numa ilha vulcânica pra que eles foram. É só merda esse jogo. Eu prefiro ter as memórias do meu Duron de 15 anos atrás. É pior que Howard renderia um jogo legal, bem então, feitão assim, sei lá. Dava pra fazer um point and click, eu acho. Não é nem point and click, cara, você faz um mundo aberto que o Howard é taxista. Ótimo, achei ótimo, achei fantástico. É jogo de quadrinho já feito, Dago. Vamos levar isso aí pra... Achei ótimo. Nego força essa barra. Na mão do Rocksteady. Nego força uma barra. Deadpool, hoje em dia. GTA Howard the Duck, esse nome. Rocksteady Rocksteady é do Tartarugas Ninja, tá? Rockstar, né, que você quis dizer. É verdade. Não, tô falando dos que fizeram a série Arkham. Ah, tá, entendi. Rocksteady, tá. Não, mas eles são da Warner e o Howard é da... Ah, é da merda. Não pode. Vai dar lixo. Depois disso, a gente já chega na geração de 8-bits, do Nintendinho e Pans. E nesse meio do caminho, a gente tem o jogo que eu acho mais maneiro de todos esses jogos iniciais de super-heróis, que é o jogo do Super-Homem de Nintendinho, que eu acho que nem saiu americano, só saiu japonês. Ah, o que a Estátua da Liberdade agradece ele. E tem a Estátua da Liberdade, cara, que é o Super-Homem em Nova York, enfrentando o gangster. É bem aquele Super-Homem anos 40, aquela coisa mais ingênua, o Super-Homem pré-voo, etc. É, porque ele não voa no jogo, você só dá pulão. Ele só dá grandes pulos, assim, né? É bem... Ah, então é o dos anos 30, dos anos 40, então. É bem isso, só que tem vários poderes, você vai destravando com experiência, o troço ainda por cima é meio RPG, e os poderes do Super-Homem nunca teve. Cara, eu tô vendo pegar o emblema e tacar. Eu tô vendo o vídeo aqui, esse Superman parece o Superman do Akira Toriyama, cara. Parece, lembra também. O Akira tirou daí, né, provavelmente. Porque provavelmente. Eu não lembro de que ano é Dr. Slump. Não, Dr. Slump é antigo. Esse Super-Homem, esse Super-Homem do jogo foi copiado do Superman do Dr. Slump. Dr. Slump era de 84, cara. Por aí. Acharam mais fácil, né? Porra, não vamos fazer um material base, não. Vamos pegar esse aqui pra casa. O Toriyama já fez pra gente, vamos usar aqui. Primeiro character design do Toriyama em um jogo de videogame. Né? De Nintendinho. Caraca, velho. Eu pego a rapaz. Também pra Nintendinho tem aquele X-Men, né, que saiu 2 anos depois, que é aquele X-Men com aquela perspectiva vertical. Aquela perspectiva vertical, né? Igual o Ikari Warriors. E a segunda fase do Contra. E aí você escolhe Ciclope, Tempestade, Noturno, Homem de Gelo e Wolverine. E tem uns vilões que não tem nada a ver, né, cara? Tipo, Boomerang, que é vilão do Homem-Aranha, né? Não dá pra saber. Nesse jogo eles dizem que o Boomerang é mutante e o poder dele é a mira fodona. Beleza. Seria um bom jeito de explicar se tivesse, sei lá, o mercenário no jogo, né? Mas. O Gavião Arqueiro é mutante, então. O Gavião Arqueiro é mutante. E o Mitão nesse fato. 8 horas de treinamento, meu gene mutante aflorou. Tipo isso. É um joguinho simplesinho também. Primeiro de arcade, como sempre, é do Super-Homem também. É sempre o primeiro em tudo. Que é o jogo da Taito, que é aquele Super-Homem troncudão, Rob Liefeld, né? Dando porrada em Alien, como todo jogo do Super-Homem, quase. O chefão final é o Brainiac, pelo menos. Eu lembro de ter jogado esse aí, mas também não joguei muito, né? Não... Deve ter jogado isso aí em emulador, em algum momento, mas... Mas era bom, era relativamente bacana, né? E os gráficos já tinham um upgrade bem, bem significativo, né? Você olhava pra ele e sabia, né? Ah, você é o Superman, ok. Você podia jogar dois com um Superman em vermelho, né? Vermelho e prateado. Era tipo o Monel. Pode crer. É curioso esse jogo, né? Porque 88, claro, os sprites não eram as tecnologias mais avançadas do mundo. Então, se você virasse o Superman pra esquerda, com a cara voltou pra esquerda, ele virava o bizarro, porque o símbolo tinha o sprite. Vou jogar com o bizarro agora. Virei pro lado. Senhor fodão. Mas assim, ô Ricardo, não é um Super-Homem vermelho e prateado, é o Capitão Marvel, cara. Não, mas sabe que a primeira impressão que eu tive era, mas se eu olhar bem, as botas são prateadas. Ah, não, sim, é o Super-Homem normal, assim. É o mesmo esquema do Coisa no Marvel vs. Capcom, que é um Hulk laranja, entendeu? Pode crer. Deram um color swap ali pra ficar o Capitão Marvel. Vamos colocar o... Vocês não estão entendendo. Fazer um color swap direito. Quando os caras da Taito devem ter... Porque o maneiro desse jogo é que as placas durante o jogo estão todas em japonês, assim. É fantástico. É o Super-Homem no Japão. E aí os caras devem ter pego umas coisas lá pra se inspirar, né? Pra fazer o jogo. Devem ter dado um monte de gibi do John Byrne pra eles, né? Porque acho que é meio da fase do Man of Steel, né? Daquela meada de 80, né? Daquela época ali, né? E aí deve ter tido alguma história com o Capitão Marvel. Esse cara aqui parece o Super-Homem. Super-Homem, vamos trocar as cores aqui. Aqui no Japão ninguém sabe que esse cara existe mesmo, que tem uma flechinha, um raiozinho, tipo do Flash no peito, em vez de outra coisa. Bota as cores dele aí e enfia na goela dos filhos da puta aí, que eles vão dar dinheiro todo pras máquinas de fliperama. Vocês não estão entendendo, isso aí era já o prequel do Superman Elétrico. Sim. Não, cara. Isso aí é o prequel do Ultraman Tiga, porque o Superman Elétrico copiou o Ultraman Tiga. Olha só, eu vou fazer uma confissão aqui agora pra vocês. Eu só comprei conscientemente umas 4 revistas do Super-Homem na minha vida, porque eu sempre fui Marvete. Foi aquela Super-Homem 126, que foi a primeira depois da morte. A própria morte do Super-Homem, a morte do Super-Homem antes disso eu comprei. Era pro amigo, né? E já adianto que foi a melhor revista do Super-Homem que eu comprei, foi a morte do Super-Homem. Super-Homem 126. Depois eu comprei essa merda do Super-Homem Elétrico, porque eu não aguentei de curiosidade, eu tive que ver essa merda. Você sabe que vai ser uma merda e eu sei, assim. E aí depois eu comprei aquela quando o Jim Lee foi desenhar o Super-Homem, que ele tinha feito o Rush, né? Pela manhã. E aí eu fui comprar aquela lá que é a história do padre. Cara, por que que eu fiz isso? Pela manhã. Ah, e tem mais uma. Eu comprei aquela Super-Homem Apocalipse, a Revanche, que é a capa aquela capa meio... Ah, essa eu tenho. A número 1 é o Super-Homem, que aquela que eu tinha. Vou enfiar a porrada no Apocalipse. E a 2 é o Apocalipse. Aquela de, vou enfiar a porrada no Super-Homem. Caça-Níquel, o filho de uma puta. É o Dan Jurgens que desenha aquilo? Dan Jurgens. Deve ser, né? É, legal. Caça-Níquel, mas é legal pra dar que apanhando, cara. É Super-Homem versus Apocalipse, quando tipo, o Apocalipse volta pra terceira vez, assim. É apelativo mesmo. Tipo isso. Ah, cara, o Apocalipse em si já é apelativo. Enfim, eu aceito que eu sou um verme, e nós todos somos os vermes aqui, e aceitamos essas merdas. Foi a época que eu comecei a ler, cara. Então. Pra mim a história vale porque o Darkseid apanha, eu gosto de ver o Darkseid apanhando. Mas assim, pra compensar a minha história triste com o Super-Homem em geral, acho que o primeiro gibi do super-herói que eu li na minha vida foi um Super-Homem 83 que tinha na casa da minha avó, que o filho do falecido marido da minha avó tinha, que era o Super-Homem no planeta Arena. Era na época do planeta Arena. Que essa capa é ele barbudão assim, com a capa rasgada, segurando uma lança ou qualquer coisa do tipo. Acho que nessa edição ele enfrenta o Mongul, inclusive. É a aparição do Mongul. Foi a primeira edição de gibi do super-herói assim que eu li e lembro de ter lido e li mais de uma vez. Pelo menos essa coisa boa eu tenho com o Super-Homem. Obrigado, Super-Homem. Obrigado. Aí depois eles até adaptaram isso pra animação da Liga da Justiça. Foi. Ele até enfrenta o Draga também. Isso, que aquilo ali sozinho vale o desenho inteiro. Cara, a adaptação pro Homem que Tinha Tudo também é foda. Foi a única adaptação que o Alamo falou que não, eu considero. O único trampo dele falou, não, isso aqui é bom. Pra você fazer o Alan Moore reconhecer uma adaptação multimídia de uma coisa dele, né? Você deve ter feito o mínimo uma obra de arte. É. Chato pra caralho, velho. Chato pra caralho, fica lá com todo dando lagartixa, porra. Tomando maconha, filha da puta. Na sessão de arcades, o primeiro da Marvel foi. Qual foi, Daigo? Fala aí. X-Mano? Não foi. Qual foi? Não foi X-Mano? Fala aí, da voz do narrador. Captain America and the Avengers! Não, cara, não foi não. Foi, cara, é um ano antes do X-Men. Acho que esse X-Men é 92. Avengers! Like o Wonder Man. Quando antes. Como é que você joguei pra Mega Drive isso aí, mano? É, cara, os portes de console bem inferiores, né, que todos nós jogamos a infância inteira e serviram muito bem pra... Inferior pro inferior, o do Drivo batia muito na versão do Super Nintendo, que era um coco louco. O Mega Drive era muito melhor. Eu lembro porque eu tive Mega Drive durante um ano e no ano seguinte eu queria jogar Street Fighter Alpha 2 em casa e eu comprei um Super Nintendo. E aí, quando eu fui jogar esse jogo no Super Nintendo, ele era já bem inferior. Acho que de todos esses que a gente falou, esse foi o que mais fez sucesso aí, né? Que a galera mais lembra. Sim. É esse aí, pô. Saiu vários consoles, né? Vocês estão falando. E, pô, onde você... Qualquer jogo que você procura aí na internet, você tem pras plataformas e tal, é legal pra caramba. Pô, cara, a versão de Nintendinho era da hora também. É, que era já mais Adventure, já não tinha muito a ver. Side-scroll. É esse, eu agora dei um branco, mas é nesse Capitão América e os Vingadores que tem o Visão branco, né? É, já é o segundo Visão já. Que eu aqui na minha cabeça pensei, cara, não tem surfista prateado nesse jogo, mas não. Visão branco. É só se agora ele resolveu usar roupa, né? É o Visão branco. E falar pra você, cara, eu terminei com o camarada meu em casa esse jogo. jogo, ele terminou esse jogo sem andar pra frente. Ele jogava com o Homem de Ferro ele tinha voadora que ia pra frente, né? Sim. Ele pulava pra trás e dava voadora pra ir pra frente. A gente tem é o golpe mais útil que tem. É o Dive Kick, né? Aquele jogo de luta novo. É o Dive Kick e o não, Laser de Mão. Dive. Marvel Foot Dive. É Foot Dive. Foot Dive. Lembrar a esmo os jogos favoritos, as melhores memórias que cada um tiver. O Luiz tá quietinho, né, cara? O Luiz tá sempre quietinho, pô. Ele tá sempre, o Luiz é assim mesmo. Ele tá sempre não. ali na espreita, né, cara? Esperando pra levantar com a escopeta e dar um headshot a alguém. Luiz. Isso. Tô de camper. Nessa época aí de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, etc., relembra algum dos seus favoritos aí, ou dos que você tenha mais apreço desses jogos? Bom, eu não vou falar de Justice League Dark Task Force ainda, porque já falei no comecinho, mas. Mas tipo, tá chegando. Tá chegando. Mas o que eu jogava pra caramba, que eu adorava, era aquele X-Men de fliperama que a gente já citou aqui. Você tinha a opção de pegar caras como Noturno, como Wolverine, como Ciclope, e claro, a Cristal, né? A Cristal, claro, por que não? Ganha 5 conto quem é de com quem eu só jogava. Você só jogava com o Noturno. Não, só jogava com a Cristal, porra. É, pareceu muito óbvio responder isso. Eu falei, ele não vai fazer uma piada, ele não vai fazer uma charada tão óbvia. Cara, mas eu só jogava com ela, porra. Não duvido. Eu também, cara, na época, é porque esse fliperama, o X-Men, que tinha aqui perto de casa, ele tinha hoje é uma loja do Flamengo, cara. Que atenção, cara. Era Zonação. É um nome muito ruim hoje em dia, mas na década de 90 funcionava. Era Z-O-N. Falou Goku. Pois é, era Z-O-N, um anjo grande assim, Zonação. Aí lá tinha o Shadow of Mystara pra 4 jogadores, o Simpsons pra 4 jogadores, o Cadillacs pra 3 jogadores, e tinha o X-Men, o Cabinão, pra 6, né? 6. Pois é, só que vivia sempre lotado, assim, era uma galera muito mais velha que jogava, e eu não chegava nem perto, assim, eu fui poucas vezes nesse lugar, na verdade. Ele era meio pré-gran fininho, assim, ele era um pouco mais caro que os outros também, porque realmente só tinha máquinas muito boas, então, sei lá, a ficha nele era 50 centavos, e nos outros lugares caralho. Era... Então eu não cheguei a jogar esse X-Men com 6 pessoas, assim, mas deve ser a experiência mais animal de jogo cooperativo que meu você podia ter até então. Com 6 nego, é tão animal que não tem como emular ainda. Pois não, é. Não, tem emulador que você joga. Tem, mas... Tem emulador, assim, mas ele não funciona. Ele só cai, funciona com 4 no máximo. Que triste. Joe Rod, a gente foi jogar aquele dia... Eu contra você e caía toda hora, cara. Imagina. Isso é verdade. Tava The Sick toda hora, imagina seis jogando. E esse jogo aí, ele, se eu não tô muito errado, ele foi inspirado naquela animação dos X-Men que. É, o pilotão. O pilotão lá, o Pride of the X-Men. Pride of the X-Men do. Que a Cristal tava na equipe. É, que o Wolverine tinha sotaque de australiano, né? É, pode crer. O que anos depois faria todo sentido quando explodiram o Hugh Jackman, mas até então era só ridículo. Sotaque australiano. Esse Pride of X-Men era pra ser uma animação, né? Chegou a ter um piloto. Isso, teve. Exatamente. O piloto é tipo... como é que eu posso dizer? Bacana, eles fizeram ele com o resto do Robocop, cara. Da Marvel Filmes, assim. Marvel Filmes. Eu, na época... Acho que todos nós aqui, o primeiro contato que teve com esse Pride of the X-Men foi aquele álbum, né, que a Abril lançou, que era uma versão em quadrinhos com print screens desse episódio. Exatamente. Cara, eu não tive acesso a nada disso. Exatamente. A animação nunca passou aqui no Brasil, A animação não chegou aqui, não foi dublado e tal. Hoje em dia a gente vê aí pelos poderes mágicos do YouTube, né? Assim como a gente pode ver, sei lá, a abertura japonesa do... Sim, do desenho dos 50. Sim, muito boa essa abertura. Que é melhor que o desenho em si. Cry for the Moon. Cry for the Moon, né? As duas aberturas são boas. Que tem o... e que o Fera tem os poderes de geyser, né? Ele ganha poderes extras de com um movimento de mãos abrir fendas na terra. Ele ganha o Power Gauge do Terry. E na segunda abertura botaram o Cable. Cable na abertura. O Cable tá... Não, não, era a primeira, era a primeira. Era a primeira, assim, né? Breath of the Wild. Se você assiste só a abertura, você acha que o Cable e o Homem de Gelo são parte do elenco. São parte do elenco, é. A segunda abertura é aquela deprimente lá, com a música... Dakshimetayorimo. É essa mesmo, que mostra o... Que tem o trio lá, o trio dos Big Love. O Wolverine com dor de corno. Isso, isso. Esse, mas, cara, e pior que mesmo, né, cara? Esse Pride of the X-Men é rigorosamente a equipe que tá nesse jogo. A exceção da Kitty Pride, né? E da Jean, né? Porque a Jean tá no... A Kitty não, a Jean não tá, não. Não, a Jean não tá, não. No Pride of the X-Men, não. É porque ela tava morta ainda. Na série animada, ela faz parte. Não, aquela equipe é rigorosamente a equipe da época, na verdade. Tava quase naquela fase da Austrália. É, mas não tinha um long shot já? O long shot não entrou com a Cristal? Não, não. Agora eu tô perdido. Não, a Cristal entrou antes. Eu tô perdido. Se você tá perdido tanto quanto eu, ouça lá o Quadrincast 54 do X-Men. É, isso aí. Primeiro jabá feito, faremos mais até o fim. Mas nessa época pré-Austrália, né? Quase Austrália. Tinha o Pássaro Negro ainda, não tinha o teleporter. Não tava com o teleporter ainda. Melhor pessoa veículo. Um velho aborígene rodando em troço. Bom jogo, cara. Bom jogo. E hoje em dia tem até pra celular, assim. É, pra iOS e pra Android tem esse jogo. Tava baratinho uma época e eu comprei por, sei lá, $2 um dia. Mas, obviamente, pra jogar em celular é uma porcaria, né? O controle é emulado. É só pra você, sei lá, jogar cagando ou coisa do tipo. É como eu digo, cara. Você botava uma licença na mão da Konami e ela te dava só ouro. Sim, esse jogo é da Konami, né? Esse jogo é da Konami e vários outras franquias, até de saindo um pouco dos quadrinhos. Aliás, Simpsons, G.I. Joe. Nem saindo dos quadrinhos, né? Tartarugas Ninja é quadrinhos, né? Era da Konami também. E depois ela fez aquele jogo do Homem-Aranha também, né? Que é aquele Homem-Aranha da zoeira, que é ele com o Gavião. Não, esse é Sega. Esse era Sega? É com a engine daquele Golden Axe, né? É verdade. Uhum. Era esse aí que eu ia lembrar. Bem lembrado. Então já usa de ponte. Ele tinha... Esse era muito estranho, né? Porque era o Homem-Aranha, a Gata Negra... Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aí, Gavião Arqueiro e o Namor, cara. Quando você fala o Gavião Arqueiro, você pensa, bom, o Homem-Aranha teve um desenho animado com o Homem de Gelo. Gavião Arqueiro, tudo bem. Tá tudo bem. E a Flama. Que era a Mary Jane com poderes, né? Naquele desenho. Vamos combinar. É. Até na imagem aqui botaram a mesma dubladora. É. Mas que era o Namor, cara. Por que o Namor, cara? Porque tem um Marvel Team Up do Homem-Aranha que ele encontra o Namor. Tem Marvel Team Up. Só, Joe Rod. Se fosse assim hoje em dia, nesse jogo ia ter o Obama. Porque teve Marvel Team Up com o Obama. Olha, seria legal jogar com o Obama, hein? Teve com aquele apresentador de talk show, o Larry King? Não. É. Um outro. Não era o. Jay Leno lá? Jay Leno, com Jay Leno. Jay Leno. Deve ter com o Colbert também, se demole. O Homem-Aranha já se encontrou com todo mundo aí. Mas esse jogo tinha um negócio bacana que você tinha. Você começava ele com um beat'em up normal e tal, né? E aí você tinha os personagens apareciam maiores, a câmera tava bem junto ali da ação e tal, e aí tinha um determinado momento que você passava que ele abria, a câmera afastava da ação e te dava um panorama da tela maior que o Homem-Aranha tinha que escalar. Fazendo tiro. É, exatamente, então ele ficava trocando, assim, ficava alternando esses momentos, e era bacana, era diferente, e os gráficos eram bem legais pra época. Não, sem falar que deve ter sido o jeito que a maioria dos brasileiros conheceu o Venom. Pois é, não, e um detalhe, cara, essa coisa de você dar o zoom out na tela, hoje em dia qualquer jogo de videogame forreca tem, né? Tipo, vá para lá, aí dá um zoom out assim, na tela. Mas acho que esse foi o primeiro jogo que eu me lembro que fazia uma coisa desse tipo, porque isso é um custo de processamento que em 80 e pouco era complicado, 90 e pouquinho, né? Um jogo 2D era meio pedreira. Esse jogo tem um problema, que o Homem-Aranha dele era meio carrancudo. Ele andava meio carrancudo. Ele andava como ele um andava meio portão. Ele andava era meio duro, assim, né? É, e aí, a tela inicial desse jogo, tá lá, Spider-Man, The Video Game, e tá o Homem-Aranha parado assim em pé, fazendo pose de modelo da Calvin Klein. E eu acho que foi esse modelo que aquela empresa que faz os moss aí da Marvel, da DC, pegou pra fazer o Homem-Aranha, que aquele Homem-Aranha meio parado assim, tipo, olhando pra você, Calvin Klein, Homem-Aranha, eu visto. É igualzinho, assim, ele parado com um cara de merda, assim, né? Eu tô pensando em comprar esse Grave Moss só porque ele é R$9,90, assim, o primeiro. Mas eu acho que é esse, cara. Eu acho que acho que foi essa posição aí que eles pegaram pra fazer. É muito mas aí não é só ele, né? Todo mundo. É, todo mundo. Mas o Moss do Homem-Aranha é muito feio, assim, e foda-se. E pegaram desse jogo da SEGA, então vai tomar no seu cu, SEGA. Se escrota. Fica fazendo... Coitado da SEGA. Tome tenência, SEGA, sua vagabunda. Vá pra casa e que você está bêbada. Mas você jogava com quem, Ricardo, nesse jogo? Com o Namor, né? De vez em quando eu jogava com o Homem-Aranha, às vezes com o Namor, às vezes com o Gavião Arqueiro. Depende, não. Eu nunca fui daquele levar, só jogo com um personagem, assim. Eu cada vez jogava com um, que era pra ver as diferenças e tal. É, ver como cada um funcionava. O Namor já deve ter aparecido naquele, em algum Marvel Legends desse aí, né? Marvel Ultimate Alliance desse aí, Marvel, né? Ultimate Alliance, ele aparece no primeiro como NPC só. Mas a Crystal... salvar ele. A Crystal tá em algum X-Men Legends? Não. Me lembro. Eu não joguei. A Crystal só no X-Men, só no X-Men Arcade mesmo, né? Sim. Esses anos 80... Se a gente contar mod, ela apareceu. Esses anos 80 e começo dos 90 nos brindaram com algumas coisas fantásticas, como você poder jogar com a Crystal, com o Namor, com o São Branco, com o Nick Fury no jogo do Justiceiro. Umas coisas assim incríveis. Enquanto isso, até hoje não tem um jogo decente do, sei lá, do Thor ou do Demolidor, por exemplo, né? Verdade, né? É, decente, pelo menos não tem. É uma coisa incrível. Demolidor se resumiu a sua em jogo do Homem-Aranha. O Demolidor tem um jogo. É o GBA. O Demolidor é o de GBA. Não, é o único jogo bom, é o único jogo. É o único. Até a Rocksteady fez 3 jogos do Demolidor, mas ele só tinha licença do Batman, aí saiu como Batman, mas é um estudo demolidor aquilo, até que pro contrário, com todas as possibilidades. Ai, caralho. Esses jogos aí de arcade, eu não joguei quase nenhum porque eu era pobre e Osasco era interior nessa época, que tinha esses jogos mesmo. Nessa época. Não começa. Mas assim, o que mais me marcou, na verdade, tem alguns de console, tudo, não vou falar um de arcade também, que é o primeiro de luta, que é o Marvel Super Heroes, né? Marvel Super Heroes! Esse era muito bom. Nossa, o primeiro porreta, gritante, nervoso. E acho isso. Que foi o primeiro, só um parênteses rápido, acho que ele foi o primeiro jogo, tudo bem que esse, por exemplo, dos X-Men usava a equipe do desenho animado, mas beleza. O Marvel Super Heroes, acho que foi o primeiro a, de fato, usar um arco de histórias pra se embasar e fazer um jogo mesmo, cara. O X-Men Children of the Atom também. De luta, pelo menos, né? Não, Children of the Atom sim, se baseou na Atração Fatal. Não é Atração Fatal, não. O nome aqui é... É, Canção do Executor. É por isso que eu coloquei Fatal Attractions na game. Mas é Fatal Attractions o nome? Fatal Attractions, mas eu não acho tão assim, não. Nem falar que é sobre Fatal Attractions tá meio errado. Não tem o Exodus, não tem Apocalipse. Desculpa. Eu achava que o nome original era Executioner Song, que era... Eu achei que fosse baseado no livro até, aquele... a novela lá do Norman Mailer, eu achei que fosse isso. Mas beleza. Vendo aprendendo. Né? Então, porque junta. Foi bem na época que eu li também o Desafio Infinito e tal. Sim. E foi maneiro, cara. Porque ver um jogo de luta. Eu não tinha visto o Children of the Atom. Eu só conheci esse esquema de Super Jump, esse esquema assim, pelo Marvel Super Heroes. E jogo difícil do caramba, mano. Chegava no Thanos, era praticamente impossível, assim. Thanos pegava aquela onda, só um chefão da SNK disfarçado. Tipo... Vou te bater, vou arrancar tuas fichas, viado. Me desenhar em cima de um sprite do Rugal, né? É. Olha só um parênteses. O Joe Rod estava certo desde o começo, tá? O nome aqui é Atrações Fatais mesmo. Atrações Fatais. E por que você falou que era Canção do Executor? Porque é mais parecido. Entendi. Tá bom, mas é Atrações Fatais mesmo. Mas a história do jogo parece mais... É Gigante 2, não é? Sim. É. Ah, beleza. Agora me localizei. Tô, já sei do que você tá falando. Então, aí... E cara, é foda, né, cara? Você tem os principais medalhões da editora nesse jogo, né? Tirando a Psylocke, né? Que ela... É, a Psylocke, né? Ela tá ali meio de... Bom, Psylocke estourar no Black Hearts, se for pensar bem, né? Ela era a sex symbol, né? Se a gente for parar pra pensar... Sim, o jogo precisava de uma Chun-Li, de uma Mike Shiranui, vamos de Psylocke, né? Porque na época, foi bem a época do Jin Lee, né? Inclusive o character design dela nesse... Esse jogo todo, os character designs eram tirados dos gibis, né? Então, isso. Geralmente... Aí o Capitão América era do Cabert. Eita, nós. É, geralmente eram do Jin Lee, a maioria. O pôster do Marvel Super Heroes, o pôster mesmo em papel, assim, de locadora, etc., um amigo meu tinha. E no pôster, era aquele Capitão América do Jin Lee, que ele tá pulando com os braços levantados, assim. Exatamente. É uma história que o Wolverine Cavaleiro aparece. De isso, é uma história do Wolverine, inclusive. O quadrinho desenhado começa a ser desenhado pelo Jorge Pérez e é outro humano que termina. Não tem nada a ver com o Jin Lee, tudo bem. Isso não, Cavaleiro de Madripoor é do Jin Lee. Não, eu sei, eu tô falando o Desafio Infinito. Sim. Entendi. Desafio Infinito. O X-Men Starling. O Children of the Atom é também um esquema do Jin Lee também. Você tá falando do Children of the Atom ou do Marvel Super Heroes, cara? Eu tô perdido agora. Eu tô falando do Marvel Super Heroes, mas então ele é paralelo. Começou na mão do Pérez, o Pérez foi embora era pra descer e desenhar a Mulher Maravilha, ficou na mão do Rolim. É, putz. Isso, mais ou menos isso. Mas, cara, o jogo é foda, cara. É claro que isso, pra conseguir fazer a ficha durar mais um pouquinho, era jogando com o Homem de Ferro, né? Porque se eu pegasse qualquer outro... Você é um zoner de Rod. Você eu sou, cara. Você é um cara que tope a tela de magia, cara. É, meu sonho é participar... Agora faz todo sentido. Eu tô pensando assim, por que o Homem de Ferro? Eu fui olhar nesse jogo. O que que tem nesse jogo? Ele e o Magneto com projétil só. Capitão América muito mal. Projétil invencível, né? Sim. É um zoner mesmo. Desculpa, mas, cara, é do jogo. É do jogo, é verdade. Esse jogo é muito bom por causa do esquema das gemas, né? Eles usaram a coisa das gemas muito bem na mecânica do jogo. É, dá uns power-ups maneiros, assim, e é coisa que em jogo de luta geralmente não tinha. Hoje todos têm, né? Todo, né? É que tá o Street Fighter Tekken aí pra calar a boca. Não, mas Street Fighter Tekken é putaria, cara. É um nojo, mas... Não é um sistema, é uma putaria. É, você põe dinheiro pra comprar geminhas pra dar poder pro seu personagem, puta que pariu. Street Fighter vs Tekken é uma criação do Scott Lobdell com o Rob Liefeld. Vai, finge. Volta pra cá, pro Marvel Super Heroes. Vai, volta lá pra 95, pra pré-app. Mas o Marvel Super Heroes, ele agora não me lembro bem das datas, mas ele aproveitava essa mecânica do Super Jumps e a velocidade já era uma coisa que já vinha do Street Fighter Alpha, né? O Alpha não tem Super Jump, né? Mas não, começou com o X-Men Children of the Atom. Super Jump. Começou com o X-Men? É, o que ele usa também é defesa aérea, né? Sim. Que aí é do Alpha. Ah, sim. É, porque vem, acho que se não me engano, o Alpha 1, o Alpha 2 já saiu depois desses jogos, né? Foi o Alpha. Com a engine que eles começaram o Alpha, né? Com aquele jeitão do Alpha, foi o X-Men Cota. Depois o Marvel Super Heroes, né? Tanto que do Cota pro Super Heroes, ele já tem um processo de Street Fighter alfarização bem grande, assim. Você vê que o design dos personagens já fica bem diferente. Já e você percebe, mas eles já começam a putaria de aproveitar sprite, né? Sim. Que o Wolverine e a Psylocke, o Magneto e o Juggernaut são aproveitados os sprites. E vai assim até o Marvel vs Capcom 2. Né? É, mas não é aproveitadaço assim, né? Tem um retrabalhinho assim, Joe Rocha. Não é tipo aquele King of Fighters New Wave, que é o Guise do Real Ball 2 de 91. Pelo não é esquível. É retrabalhadinho, assim, tem um retoque. Não, Hellbot não, Art of Fighting. Isso, Art of Fighting. É, não é aquela coisa ridícula, né, igual esse The King of Fighters aí. No Marvel vs. Capcom 2 é bem ridículo, fica bem ridículo, fica Mugen. Mas até o Marvel vs. Capcom 1 é bem legalzinho, assim, é bem tranquilo. Sim, eu não tô falando o contrário, tô comentando que eles aproveitam o site. Aproveitam. É, mas é realmente. Eu posso reclamar uma coisinha do Marvel vs. Capcom, sempre me irritou? Até duas. Nego dá especiais extras pro Samurai de Prata e pra Espiral e deixar o Homem de Gelo e o Colossus com o mesmo set. Taigo, esquece esse jogo, cara. Esse jogo é do Scott Lobdell com o Liefeld também. É igual o Spider-Man. Para com isso, cara. Mas é reclamação, porra. Você não dá negócio novo pro Homem de Gelo, que era Starter, e só que tem Espiral e o Samurai de Prata no jogo, eles ganham um golpe novo. Não, mas eu tenho um ponto positivo no Marvel vs. Capcom 2, que eu tenho que falar aqui agora, é que tem o Cable, e o Cable é o personagem mais maneiro dos mutantes. Ele é o Homem de Ferro do Marvel vs. Capcom 2. É super fácil jogar com ele. É verdade. Soco forte, aí dá todos os hits da arma. É Hadouken pra frente, isso vai ter bem. Vai, o cara chegar perto e se imitar. Isso, o Cable é um personagem maneiro. Ele começou um merda e ficou maneiro. E aí depois ficou um merda de novo. Isso, o Cable é o contrário do Wolverine, cara. O Wolverine nos anos 80, como vocês não sabiam nada dele, né, ele só falava coisas curtas como agora é minha hora e coisas do tipo. E vai morrer corno. Ele era muito mais maneiro. Agora que ele tem nome, etc., é um personagem chato pra caralho e que não morre nunca e que tem que ser foditizado pra vender gibi. O Cable foi o contrário. Quanto mais foi se descobrindo sobre ele, ficando maneiro. No começo ele era só... Começou como o Schwarzenegger velho e depois virou um Jedi mutante foda. Exatamente isso. Até um Yoda deram pra ele, o Blacksmith lá. Não, o Blacksmith. É, na época ele poderia ter no Ultimate Marvel 3, né? Poderia. Seria maneiro ter. Mas botaram o Chris, né? O Chris Hatfield tá no lugar dele ali, claramente. É Cable. Os mesmos golpes, a mesma lógica ali. Só que em vez de Psimitarra tem aquela arma lá de dar choque em boi, e em vez da da arma de raio laser do futuro, é aquela de monte de trabuco lá que o Chris tem. Mas é a mesma jogabilidade, é igualzinho, assim. E ficou maneiro, ficou muito bom. vez, Daigo. É muita coisa pra escolher. Bom, eu vou ter que ir com o coração. Não sei se vocês jogaram esse, mas eu joguei até a mão doer. Só fui zerar depois de 6 meses com muito custo. Foi o Maximum Carnage. Spider-Man Maximum Carnage. O jogo ali... desgraçado. Nossa, era isso que eu ia falar. 6 chefes de uma vez. Né? Você tem que passar por um corredor polonês com 6 chefes fodões. Que não morrem fácil e no final tem o Carnificina que é quase invencível. É o Sexteto Sinistro, né? É uma versão do Sexteto Sinistro. É, né? É você usar o poder do amor igual nos quadrinhos pra poder. Ah, deixa eu fazer um outro parênteses, cara. Um parêntese babaca pro Diogo, pra próxima vez que o Diogo foi em Nova York, né? Cara, o Sexteto Sinistro dessa peça da Broadway, cara, é o Craven, né? O caçador. O Carnificina, tá, beleza, passa. O Lagarto. Aquele Enxame, lembra do Enxame? Nossa, Swarm, que é credo. Só que o Swarm não é um cara de capuz, é um Enxame mesmo, um cara, um abelhão gigante. É o abelhão do He-Man. É o abelhão do He-Man. Eu falei 5, né? Eu falei 5 porque eu deixei a melhor pro final. Que é aquela canivete suíço, aquela mulher que é do Ultimate Marvel até, que tem um canivete suíço numa mão e uma tesoura na outra. É Swiss Miss o nome dela, original. Ninguém lembra, né? Meu Deus, como assim? Que ninguém conhece, não. O Bendis pagou pra colocar ela lá, né? Cara, eu não sei, cara. Eu sei que tem ela e ela tá na peça da Broadway, assim. Caramba, e eu achava o pack de bonequinho do Sexteto Sinistro bizarro, porque não tinha Abutre, não tinha ninguém. Caramba, os caras conseguem. Ah, não. Sexteto Sinistro maneiro é do desenho dos anos 90, que é Octopus, o Escorpião, o Mistério, o Rino, o Camaleão e o Shocker. Não, mas aí também não podia chamar Sexteto Sinistro. Não sei se você lembra, né? Insidious 6. Nossa. Que sinistro era muito feio e tinha dado merda no desenho dos X-Men. Por causa do seu sinistro. Caramba, que maravilha. Tá vendo? Politicamente correto. Eu tô vendo aqui, Lapso. Você esqueceu de falar o Duende Verde. Não, mas o Duende Verde é de fora. Ele reúne o seu sinistro. Ele é o D'Artagnan. Ele é o D'Artagnan. É ele que reúne, entendeu? Ele cria o seu sinistro dele. Manjei. Ele é o patrão. É, fantástico, cara. Swiss Miss. Parabéns aí, pessoal da Broadway. Parabéns ao Bendis também por essa maravilha. Mas fala aí do Maximum Carnage, Daigo. O Maximum Carnage, ele era também já baseado num arco, que é o Carnificina Total, o arco mais arrastado da história do Aranha. Que saiu aqui no especialzão, né? Ou era Saiu em dois especialzão. Comprei num sebo anos depois, assim, R$1 cada. Minha mãe nunca me deixou comprar. Ela viu, mãe, quer comprar uma revista do Homem-Aranha? Coffee, Carnificina Total. Você tá louco? Tá maluco? Você não vai pôr mal nessa merda. Quando ela viu o Carnage ainda, você tá maluco? Isso aí é um tapa na cara da galerinha que hoje em dia, né, reclama que abriu nos anos 80, colocou o God Loves Man Kills como conflito de uma raça. Se aquela porra sai no como Deus ama o homem mata em 80 e pouco, irmão, mas não ia sair. E cara, iam reviver a ditadura pra porra do gibi não sair. Entendeu? Então, né? Conflito de uma raça, inclusive, eu acho não muito melhor do que Deus ama o homem mata. Deus ama o homem mata é mais pro Shock Value, mas a gente tá falando do Claremont, né? Pois é. Mas enfim, vai, volta lá pro Maximum Carnage, desculpa. Ele era baseado numa saga onde o Carnificina se soltava de Ravencroft, que era uma das prisões boladas da Marvel na época. É a arca da Marvel. Que era a prisão pra vilão doido da Marvel, que hoje em dia também não existe mais. Pra Super Poderoso era a Gruta. Né? Que também não existe mais. Também não. Agora acho que terminou naquele New Avengers, né? Aquele primeiro New Avengers lá, né? Isso. Eu acho que eles estão prendendo os caras na zona negativa aí. Igual o utilizaram a 42 pra isso. O Carnificina reúne ali a família dele, um super grupo de vilões doidos, bizarros, nojentos, tipo o Doppelganger Spider-Man, que veio de Desafio Infinito. Não, Desafio Infinito não, qual que é a segunda parte? Guerra? Crise Infinita. Crise Infinita. Não, aí é DC. Não, tem Crise Infinita. Desafio Infinito. Cruzada Infinita. Cruzada, desculpa, não tem. Foi o que eu disse. Então é Guerra Infinita. Utiliza aquilo que ainda tava correndo por Nova York doido, aquele Homem-Aranha bocudo de 6 braços. Já existiu Venom pra quê, né? Ele reúne essa galera, primeiro vai atacar o Venom em São Francisco, destroça ele na porrada, o Venom consegue fugir, chega em Nova York como se fosse uma novela da Glória Pérez e pede ajuda. É uma das cenas mais patéticas de vilão na Marvel, né? Acho que só perde pro fanático caído no chão falando: o nome dele é Massacre. Aí o Brock pede ajuda e tal, fala que o Carnificina tá vindo, que o pau vai comer, que a coisa vai ficar feia, que blá blá blá, e aí briga arrastada pra tudo que é lado. E o Aranha só ganha essa porque ele descobre o passado triste do Carnificina, que ele era maltratado pela família e que blá blá blá. Só que aí depois ele descobre que não, que ele matou a família e ele só era doido mesmo. Quem escrevia nessa época? O Ron Lim desenhava, mas quem escrevia? Acho que essa é do Michelini. David Michelini. Mas essa é o Buscema desenhando também. Era o. Tem o Buscema, tem o Eric Larson, tem o Ron Lim. Ah, tem o Larson, né? O Ron Lim, acho que fazia as capas então. Porque eu lembro que a capa do Carnificina Total aqui no Brasil, acho que era do Ron Lim. Sim. Ou eu tô maluco. Naquela época era bem espaço, porque foram todos os títulos do Homem-Aranha. Olha que naquela época. Foi antes da primeira quebra da Marvel, ele tinha um 5. Era Spider-Man Unlimited, Amazing, Sensational, Spectacular, Peter Parker, Spider-Man, Web of Spider, né? Tinha um monte. Unlimited. Né? Acho que tinha só não tinha mais título do que Mutantes naquela época do Homem-Aranha. Mutante, naquela época, pulava um toda semana, né? Sim, sim, claro. Aí o jogo... É assim, a história é perfeita pro jogo de briga? É sim. Por quê? Porque você não tem desculpa pro Homem-Aranha ficar andando pela rua batendo em punk quando, na verdade, ele devia ir direto pro Carnificina. É, quando ele devia, na verdade, ficar, né, voando por aí, né? Que é o correto. Sim, sim. Mas tem fases muito boas, assim, em lance de design. Tipo, você tem que enfrentar o Demogoblin, que é um daqueles personagens que ninguém lembra hoje em dia. Ah, cara. É o Duende Demoníaco. Esse mesmo. Que é quando o estrangeiro mata o Ned Leeds, ele faz um pacto lá com um demônio que eu esqueci o nome, e aí ele vira um doente demoníaco. O Mephisto tava bem hype. Pode ser o Mephisto. O Mephisto sempre aparece quando é pra foder o Homem-Aranha. Quando é o Lucifer, é o Nasrith lá, que aparece nos X-Men. Ah, mentira, inferno. Pode ser. Isso. Você tem uma fase de duelo aéreo com ele. Um dos primeiros jogos é ter um duelo aéreo do Aranha. Sim. Eu tenho só um problema com esses jogos pré-32-bits do Homem-Aranha. O primeiro jogo do Homem-Aranha que eu realmente gostei mesmo foi aquele de PlayStation, né? Que eu tava até jogando... Aquele realmente que você gostou mesmo? Aquele realmente eu gostei mesmo, de verdade, assim, bastante. É, pra valer. Foi esse do PlayStation. Porque antes eu tinha sempre um problema com jogos do Homem-Aranha, que era muito chão. Era sempre no chão. Parecia, porra, a luta do UFC, aquela merda. Era toda hora eu com o pé grudado no chão, cara. Eu falei, cara, não, o Homem-Aranha tem que estar... Porra, voando, dando web swing de um lado pro outro, cara. Não é pra ficar com o pé plantado no chão. Aquele jogo de PlayStation 1, pra mim, ele ainda é pitomito que tem que ser um jogo do Aranha. Ele é muito perfeito nesse quesito. É, eu acho ele muito bom, cara. Ele é todo pra mim, o supra-sumo é o 2, né? O Enter the Lack. Não, eu gosto mais do primeiro. Okay, ele é melhorado, né? Na verdade, o que eu gosto mais mesmo já é depois aquele Ultimate Spider-Man, que saiu alguns anos depois. Esse é pra Play 2. Pois é, esse é o que eu gosto. Meu favorito ainda é o Shattered Dimensions, mas o Maximum Carnage chegou primeiro, digamos assim. Pois é, sem dúvida. E era muito bom bater nos outros com Venom. Venom era bolado. Naquela época a gente ainda gostava do Venom, ele ainda não era um personagem chato e chorão. E na mesma onda do Maximum Carnage saiu, acho que depois, né, o Separation Anxiety, né? Ele é posterior ao... Esse aí já é meio... Meu Deus. Como pode chorar um jogo de um ano pro outro? Mas ele tinha multiplayer, pelo menos, né? É, o lance dele era multiplayer, ele se vendia pelo multiplayer, mas ainda diminuiu o número de parceiros, diminuiu o número de fases, os personagens eram menorzinhos, tinha menos golpe, os chefões eram uma repetição do cu preto de Satanás, porque ainda por cima era vilão chato dos anos 90, que também ninguém lembra, porque se enfrentava a galera do júri. Por favor, se alguém te lembrar do júri, eu pago um dogão pra você, mas tem que me dar o nome de todos os personagens, e eu vou saber porque eu sei essas coisas. Não, acho que os ouvintes do Baixo Frente Soco, eles gostam mais de mangá do que de gibi. Esse programa vai estar iniciando a galera aí nessa geração aí. Assim, se tiver algum velho de casa. Tiver mais um de nós véio. Aí, né? Eu também sou velho. Pois é. Que lembrar o nome de todos os 6 membros do júri, manda, e se você ganhar, eu te pago um dogão em algum Baixo Frente. Não vale procurar na internet, né? Compre nos dogão de Osasco, que é bom. Não. Cachorro quente em São Paulo tem carne moída, cara. Não, para. Não, eu tô falando de Osasco. Ah, é? Achei que era no estado... Como é que de uma cidade pra outra já muda o cachorro-quente? É que porra de lugar Osasco, é esse que vocês param? Osasco é a capital do cachorro-quente, desculpa. Ah, não sabia. É prato tipo de Osasco. Escolhido cara. Por quem? Vem aprendendo. Escolhido por quem? É, velho, derrota, velho. Tá bom, tá certo. Mas enfim, além disso, o Máximo Carnage ainda tinha aquele, aquela porrada de personagem que alguns nem participaram direito do negócio. Tinha o Deathlock no negócio. Tinha de punho de ferro, mas o punho de ferro não batia, ele te curava. E o parceiro mais poderoso do jogo era o Morbius. Nossa, meu Deus. Não era o manto, não, mas... O manto, ah, não, o manto matava, era diferente, cara. O, assim, em dano era o Morbius. Ah, tá. O manto, se não fosse chefão, ele matava. Cara, o punho de ferro curava, é verdade. O punho de ferro tinha o sangue do... O sangue do anjo. Do anjo de caos. Era isso. Era assim que funcionava. Ai, que assim, filho da puta. Pra fechar essa primeira rodada aqui, eu vou citar um joguinho muito importante. Todos jogaram, todos gostam. Tenho certeza que traz boas memórias pra todos nós, que é o Mutant Apocalypse dos X-Men. Sim. Joguinho bastante divertido da Capcom, com esse com uma formação de X-Men já um pouco mais tradicional, né? Bem tradicional, né? Ainda a galera da equipe azul, Ciclope, Wolverine, Fera. O Fera não era da azul, né? Ou era? Fera era da azul. Era dourado. O Fera era dourada? O Fera era da azul. A equipe era toda azul. A equipe era toda azul, exatamente. Gambit e Psylocke. Né, um level design bem interessante, cada um tinha a sua própria fase, e aí você conseguia explorar bem as capacidades de cada personagem na sua fase particular. E depois das 5 primeiras fases, né, aquelas fases complementares até chegar no chefe final, que apesar do nome do jogo ser Mutante Apocalipse, era o Magneto. É o Magneto. Enfrentava o Apocalipse e depois revelava-se que era o Magneto. Na verdade, esse jogo é meio cópia da construção do Senhor dos Anéis, né? Porque o Apocalipse ali era o Sauron, mas depois tem o Expurgo do Condado, que aí você vai enfrentar o... Saruman. O Saruman, né? Que na verdade era o Magneto. O Saruman que na verdade é o Gandalf, né? No jogo dos X-Men. E... Porra, meu Deus do céu. É. E tem aquele lance, né? De você... Se você... Não lembro se você perder vida com alguém, mas você vê final diferente. É, se você deixa um morrer... Se deixar alguém morrer, o final sai errado, é verdade. Na verdade, se um morrer... Ah, não, da Game Over não. Da Game Over é se perder todo mundo. Isso. Duas vidas por cada um. É, se perder todo mundo antes de... Ou se perder alguém antes de você completar a fase da pessoa, né? Que o único coletável do jogo é o trocinho que dá vida. Exatamente, é aquele xizinho, né? O X marca o lugar. O xizinho do amor. E é um joguinho bem construído, né? Porque bota lá, o Fera vai se infiltrar em não sei onde. A Psylocke vai criar uma distração, o Genosha, Ciclope não, Gambit, vai... Não, o Gambit vai atacar o porto, o Ciclope vai detonar o trem de suprimentos. Então vou partir pro melhor jogo de todos os tempos, né? É, só que não, né, na verdade, o Justice League Task Force, né? Meu Deus do céu, cara. Eu joguei esse jogo com uns 10, sei lá quantos anos eu tinha quando saiu esse jogo, mas isso não faz sentido. Não, era um jogo totalmente quebrado. Aquele Shoryuken do Flash, você podia fazer ele toda vez que ele ia tontear. Sim, o Flash era o apelão do jogo, né, pra mim. Pelo menos eu gostava de jogar com... Preta. Não, o Flash ele sempre foi apelão nos jogos de luta da DC, né? Cara, o Flash é o personagem mais apelão de quadrinhos da história. Todas as histórias em que o Flash participa, se ele não resolver a situação, é porque o roteirista não quis. Se ele não resolve, ele morre. É, tipo mas isso. Ou então ele resolve morrendo. Também. É, mas o mais legal pra mim desse jogo, né? Porque na verdade foi um dos primeiros jogos que eu tive pro meu Mega Drive, né? Na época. Nossa, você tinha um de Mega ainda, meu Deus! É, pra você ver, né? Eu também. Era... Também só joguei o de Mega. É. Não, eu peito pra quem já tá cagado. É. É, o melhor é porque você jogava com o Superman de mullets, cara. É, cara, aquilo era mullet, não era assim, não era que era mullet. Assim, mullet era no gibi, de fato, cara. Aquele character design que colocaram no jogo, eu não sei quem desenhou aquela capa, deve ter sido o John Jurgens também, mas ele deve ter desenhado... Deve ter desenhado com a má vontade do caralho, porque, cara, o Superman tá ridículo naquela capa. Até a Mulher Maravilha, o cara não se deu muito trabalho de fazer a Mulher Maravilha. Ele falou, vou imitar aqui o cabelo que o George Pérez faz nela. Mas ele deve ter desenhado... Deve ter desenhado a Mulher Maravilha primeiro, e depois na hora de desenhar o Super-Homem, falou, vou desenhar igual! Ah, campeão, cara! Aí na hora de desenhar o Aquaman, vou fazer também! E repara, na capa, a Mulher Maravilha, a cabeça dela é o dobro da cabeça do Batman. Sendo que ela tá atrás do Batman, cara! É verdade. A capa desse jogo diz muito sobre ele, tá? Na minha, deixa eu dar uma olhada na capa do Mega, porque agora eu tenho que ver se eu reconheço o desenhista. Assim, tem, parece um pouco com o Dan Jurgens, mas acho que não é não. Assim, é, o Super-Homem parece um pouco dele. Tom Lyle. Parabéns então pra esse rapaz aí. Excelente trabalho de merda. Não, e o Justice League Task Force nos quadrinhos não tinha nada a ver com esses caras. Né? Não. Que era a equipe do John, era a equipe do Ajax. Tinha o Asa Noturna. O Batman dessa equipe era o Asa Noturna. Eu já ia falar que Task Force era da Marvel, mas era Force Works o nome, né? Da Force Works. Isso. Aqui que era Força Tarefa. Que era outro jogo que também renderia um jogo magnífico de briga nessa época, mas aí a galera preferiu fazer o Homem de Ferro Exo Manowar. É, e colocar a Força Tarefa na segunda temporada do desenho animado. Sim. Eu tentei jogar esse jogo pra uma GameX, mas eu... não. Sério? Eu não consegui, cara. Não curti. Ah, cara, ele não é tão ruim, não. Talvez eu não estivesse num bom dia. Forçação de barra tem limites, né? É. Sei lá, cara, ele não é tão ruim assim. Se você for jogar uma segunda, talvez num ânimo diferente, você consiga. Não é um jogo do Watchmen, por exemplo. Não é totalmente injogável. Dá pra fazer. Não é todo jogo que você pode bater no Superman com Arqueiro Verde. É, uma flecha bomba do Arqueiro Verde dá dano no Superman, né? Se bem que isso acontece no Injustice, né? É, mas o Injustice foi uma agora tentativa acertada de você fazer um bom jogo de luta da DC, né? Porque... de fato, só agora aconteceu. 3 jogos de luta da DC e os 2 primeiros foram um fracasso completo. Nossa, tentaram fazer crossover com Mortal Kombat. É, não, deixa isso pra lá. Scott Lobdell e Liefeld também, deixa. Esquece, finge que não. O grande problema desse Task Force é muito simples, né? A Aklane fazendo jogo de luta, coisa que, enfim, não sabe o que faz. É um ponto interessante agora, nego que chupa pau da Blizzard. Eu quero que vocês me ouçam muito bem, porque a versão de Super Nintendo é da Blizzard. A versão do Mega acho que é da Claim e da Probe, se eu não me engano. Isso, aí tinha que dar errado. Pô, fiz aquele Alien 3. Não, Alien 3 não. É da Sunsoft, Daigo. Não é da Blizzard, não. Da Sunsoft. Não foi... tem dedo da Blizzard no meio, tenho certeza. Então era Interplay e não sei o que ainda na época, né? Não era Interplay Blizzard ainda. Entendi. Não, de Super? É. Você tá. Não, a Claim. Não. Tô vendo na capa aqui, tá? A Claim. É, mas aí eu tenho certeza que esse jogo é da Blizzard, mano. De boa. Deve ter sido Sunsoft, Soft, enfim. Infelizmente. Tá aqui, Sunsoft. É ruim. É ruim, cara. The SNES version was co-developed by Blizzard Entertainment. Ah, moleque. Ah, desculpa. É porque não tá falando aqui na capa. Acho que a Blizzard deu uma de Alan Moore. Não quero meu nome vinculado ao jogo. Não reconheço. É, mas é foda porque eles já tinham feito a morte e o retorno de Superman para as duas plataformas. Por falar desse jogo. Esse é legal. Jogo. Não, cara, não, não é, cara. Não é, cara. Não, cara, o Superman fica batendo em tanque, cara. No meio da invasão alienígena. Não, vou bater nos tanques aqui no meio da rua. Isso é escroto, mas, cara, é uma coisa que tem legal no jogo, que é narrativas, entre aspas. Quando eu falo em narrativa... Narrativas diferentes, assim, tipo, você tá jogando com personagens do nada, você joga com outro. E eles se encontram. Isso eu acho interessante. Aliás, é só o Superman bater em Fug que é errado. Porque de resto, eles batem em quem eles deviam. Tipo, isso. Na hora que o Cyborg invade o Cadmus, ele enfrenta a equipe de defesa do Cadmus. Eu tô sendo, na verdade, muito babaca e desnecessário. O jogo, ele tem uma mecânica muito legal. Ele funciona bem. É um beat'em up bem genérico. É que você não jogaria se fosse, sei lá, o Super Manolo. Se fosse um jogo do Super Manolo, você olhava na locadora e né? Vou alugar Street Fighter. Merda, essa bosta. Né? Mas é um jogo Super-Homem, então chama atenção. Um jogo da Sunsoft, que também, enfim, não é a maior empresa do mundo, mas ele é direitinho, ele é arrumadinho, né? Tem alguns momentos maneiros. Não fala mal de ninguém, né? Tem aquelas... dá pra jogar com o Superboy. Isso, tem aquelas partes maneiras, tipo o Aço contra o Kal-El, né? O Erradicador dando martelada na cara dele. É, tem uns detalhes interessantes no jogo, assim. Mas, assim, a verdade é que é um jogo... que não tem nada demais e fala de, sinceramente, uma história que também não tem nada demais, é uma merda, inclusive. É uma história que é a síntese dos anos 90, né? Coloque aí 15 personagens. Na época ela funcionava, hoje em dia não tem como. É, na época, quando eu tinha 9 anos, ela funcionava perfeitamente bem. Eu achava muito maneiro, que 4 super-homens. Tanto é que a única coisa relevante do retorno do Superman que é usado hoje em dia, tirando o Superboy, né? Foi a destruição de Coast City, que foi o estupim pro Hal Jordan virar o Parallax. Ah, que é a única coisa que eles eles mencionam mais hoje em dia, né? Perfeito, perfeito. É verdade, é verdade. Bem lembrado disso aí. Na época o HAL tava até meio distante, né? Se não me engano. É, ele tava no espaço recrutando uma nova tropa. Aí quando ele volta pra Terra, acabou a cidade dele. Não, não quero, vou fazer uma cidade verde. Tô doida. Fantástico jogo, Batman The Animated Series, baseado no desenho animado. O do Super Nintendo, porque o do Mega é um shoot-up bizarro. Não, é Gunstar Heroes, cara. Gunstar Heroes com Batman. Não fale mal, por favor. Não falo mal, só não combina com Batman, cara. Você vê o do Super Nintendo, que é cheio de coisa, assim, tal. Aí você vai jogar o do Mega Drive, você vai ver, né? Um é da Konami e o outro é da Sega. Então, você fica até decepcionado, assim. Não que o jogo seja ruim, mas você compara, entendeu? Se compara, da merda. Então. Agora, é Gunstar Heroes com Batman. Pra mim, na época, não tinha coisa melhor. Nessa época, tinha esse problema, né, de jogos de Super Nintendo e de Mega Drive, o mesmo jogo, né, duas desenvolvedoras diferentes. Mas o mais famoso, claramente, é o Aladdin, mas tem vários outros exemplos. Nesse caso aí, a gente fica do lado da SEGA. Óbvio, né, que é o lado da justiça, mas no caso do Batman, realmente, os jogos, a versão da Konami dos jogos, já vinha de algum tempo, né, por exemplo, o Batman Returns do Super Nintendo e da Konami também. Aí não lembro se o de Mega Drive também era. Não, mas de Mega é da própria SEGA. E assim como o Animated Series, né? Sim. Mas essa, a versão de Super Nintendo do Animated Series é realmente muito boa, cara. É muito superior, assim. Foi o primeiro jogo onde você se sentiu Batman, digamos assim. Graficamente não tinha. Graficamente não tinha tanta diferença, exceto que na versão Mega Drive os sprites eram menorzinhos, né? Uhum. Mas era a mesma coisa. Um se jogava com Batman e no outro era com Robin, né? O Robin era mais de tacar bumerangue mesmo, acho que nas duas versões até. Mas na versão do Super Nintendo era realmente superior. E a versão do Super Nintendo até na época, né? Na minha memória lembra o jogo do Fantasma, né? Mas é mais porque na época eram jogos da mesma época e sei lá. Ele saiu praticamente no mesmo ano, né? Acho que foi em 2040, né? Isso. Baseado naquele desenho animado que passou na Locomotion, né? O desenho animado do cara do Aeon Flux. Bom desenho. Eu acho que meio que relaciono os dois porque saíram na mesma época, como o Daigo bem observou, e eu alugava talvez os dois juntos, assim. Acho que é pro Mega Drive até que eu aluguei mais. Foi o primeiro jogo, hoje em dia, foda-se pra isso, porque tem Mass Effect, mas tem 60 finais. Tem muito final. Ele pega, porque esse jogo do Fantasma, ele pega um pouco daquela escola do Another World, né? Do Out of This World, na verdade, né? Porque o jogo também foi desenvolvido por uma galera francesa, né? Então, europeus, né? Europeus. É. Europeus fazem esse tipo de europeusice. A gente falou do Mutant Apocalypse, né? Que é um jogo que foi só pra Super Nintendo, mas teve o jogo dos X-Men também, em dois até, os jogos de Mega Drive. Sim, o Clone Wars pra mim é o melhor, é melhor que chega a ser melhor, assim, de... O Clone Wars, ele mora no meu coração sem pagar aluguel, cara. Tecnicamente falando, o Clone Wars realmente eu também acho até superior ao Mutant Apocalypse, né? O Mutant Apocalypse, ele tem aquele apreço sentimental, talvez, maior, né? Mas o Clone Wars realmente é um jogo fantástico, cara. Aquela fase da neve, né? Icônica fase da neve. Assim, o jogo começa e já te põe brigando, cara. Não tem tela de apontar pra porra nenhuma. Você liga, o vídeo já faz aquele... E o seu personagem cai no meio da neve, já vem um tanquinho, você banha. O que eu tenho que fazer aqui? Mano, é muito bom esse jogo, cara. Tem os mesmos personagens da versão de Super Nintendo, do Mutant Apocalypse e o Noturno. Tem essa... E o Magneto. Depois, né? Depois tem o Magneto. O jogo... Mas eu acho que não tem Fera, não tem Fera nesse jogo. Tem o Fera, sim. Beleza. O Fera é o mais forte dos normais, assim. Você não precisa dar os poderes dele, que é exatamente o ponto fraco do Fera, é os poderzinhos dele. Porque no ar ele dá uma giradinha que não mata nada e no chão ele dá um soco com terremoto. Se você tiver com as duas partezinhas amarelas do Life, o terremoto solta pros lados. É o fera da abertura do japonesa, é, senhor. É o fera do Sofim Case. É. Mas é. O problema que eu tinha com esse jogo é que eu acho que eu nunca aprendi a usar o teleporte direito do Noturno, cara. Nossa, mano, era o que eu mais fazia. Só jogava com o Noturno, passava a tela inteira no teleporte. Porque tinha o primeiro jogo, né? No primeiro jogo a gente era meio viciado a usar o teleporte, que de fato você podia cortar caminho pela tela toda com o teleporte. Eu não joguei o primeiro, cara. O primeiro eu joguei até a mão do E. Conheci só pelo segundo e... É, assim, o segundo é mesmo melhor, porque no primeiro o Wolverine anda como se fosse um macaco. Não é o sprite do Adamantium Rage, o Wolverine? É, não. É um aspecto bem pior, cara. Depois só olha vídeos. Porque eu não vou te pedir pra jogar isso também, porque o jogo tá datado. Não é igual o 2, que dá pra jogar de boa. É, no primeiro jogo, eles consideravam o poder do Wolverine não um fator de cura per se, mas sim as garras. Aí quando você tirava as garras, seu medidor de poder começava a descer. Eita. Mas o Adamantium Range é bem ruinzinho, né? Não, de Mega é bom. Comparado com o Super Nintendo. Porque o Super Nintendo tinha... É uma coisinha meio Daigo fazendo nitpick. Quando você, apertava pra cima, o Wolverine tava um rolamento mó torto no chão, que tomava dano sem você parar, assim. Tinha um poço de ácido na sua frente, você podia dar esse rolamento, cair no ácido e morrer. O jogo bom do Wolverine é aquele de Nintendinho. Nossa, velho, não, pera aí. É bom. Não. É bom, cara. É bom. O jogo bom de Wolverine é o Origins dessa geração. Isso. Isso, é o God of Wolverine. O God of Wolverine. O X-Men Origins do Wolverine é um dos poucos jogos baseados em filme que deu certo, viu? Porque ele não tem nada a ver com o filme. Porque não é baseado no filme. Exatamente. É tipo a série Arkham, que era pra ter sido baseada no segundo filme. Só que a Rocksteady cagou pro filme e falou, não, vamos fazer um negócio baseado nos quadrinhos. Mas também não teve um jogo pra PlayStation 2, se não me engano, baseado no Batman Begins, que tem. Sim, sim. Que tem aquela mecânica foda do medo. Do medo, é, que parece que funciona legal. Essa mecânica funciona legal, né? Uma adição legal, embora o jogo não funcione como um todo, né? Os dois do Justiceiro de PlayStation 2, acho que também que são meio que na cola dos dois filmes, né? É, não, um mas. É um jogo só, né? Na verdade, são dois filmes. Só no Warzone, que é Unreal. Só que nunca será melhor do que o The Punisher pra arcade, que você pode jogar com o Justiceiro ou com o Nick Fury. Esse é o melhor de todos. É, esse jogo eu vou ver, mas até hoje eu tenho treta com o Nick Fury, porque o Nick Fury não mata no jogo. Porque normalmente tinha lá as cutscenes e o Justiceiro interrogava o vilão pra saber pra onde ele iria depois ele executa. Aí o Nick Fury dava tipo uma gilete na boca do cara, o cara caía torto, ah, tem um bom sonho. Sério, você fala, porra, não, meu irmão. Nick Fury que eu conheço, esteranco assim, matava todo mundo, porra. Ah, mas nesse jogo ele não tem nem charuto, né? Se não me engano. Não, se você deixar ele parado, ele fuma. Ah, então. Ele acende o careto, dá uma baforada, olha pra terra. Não, ele deveria dar matar o cara, mano. É porque o juiz dele já mata, né? Então vamos fazer ele. A melhor coisa disparado nesse jogo é que a corrida é um rolamento infinito. É. Sim. Você rola até o fim da tela. E o especial que o Nick Fury dá aquele Tatsumaki no chão, ele grita. Uriaga! E se você tira o cinto? Pode crer, velho. E o vilão é o chefe final é o rei do crime. O rei do crime do tamanho de um colosso do Shadow of the Colossus. Sim, rei sim. Gigante. É o justiceiro. É o justiceiro do Jin Lee, né? Começo também é o justiceiro do Jin Lee. Começo de carreira ali. Aquele character design do Nick Fury na tela de seleção é bem o justiceiro. Aquele justiceiro Ryu do Street Fighter Alpha, né? Que o Jin Lee fazia com aquela face. É do War Journal, né? Essa fase. É, o Punisher World Journal, sim. É, tá o pote de linha, porra, muito boa essa. Ah, essa fase do Justiceiro era legal, cara. É, beleza, eu era finzão que saísse o segundo jogo pra ter, sei lá, uns vilão mega obscuro do Justiceiro, sei lá, Franco Atirador, como é que chama? O Ramon Barracuda. Hoje em dia, se fazem um jogo do Justiceiro, assim, nesse... Se a Capcom fizesse bons beat'em ups hoje em dia, como fazia naquela época, né? Se dão pra fazer um jogo da Capcom, assim, igual fizeram, sei lá, o do Deadpool agora, que foi bem no foda-se mesmo. Ia ter Mamagnucci, ia ter o Russo. o Navalha, iam poder colocar o Mercenário, iam poder colocar aquela fase do uma fase do Justiça, daquela edição com o Wolverine, né, do Anjo. É dos anões, sim. É dos anões. Frankencastle. É mesmo, cara, além do Anjo, teve Frankencastle, né, cara? Eu acho que Frankencastle é bom. Frankencastle funciona, eu aprendi a gostar, Rick Remender, cara, é bom, não é que funciona, tudo é bom. Bem, olha só, eu aprendi a aceitar que aquilo existiu e depois ele voltou enfim, porque foi legal da quem e ainda colocaram a Elsa Bloodstone lá, né, o lance do Frank ter regenerado foi que ela pôs a Bloodstone nele, exatamente, e foi bem explicado da quem enfatiou ele, enfim, foi, funcionou e eu hoje aceito, eu tive dificuldades. Se tivesse uma fase com Frankencastle, eu ia achar irado pra enfrentar monstro. E na verdade tinha que ter aquela fase que é aquela edição que o Joe Quesada desenha, que é da boca do dentista, sacou? Tem um Quick tá vivente com a boca. Isso. Aquela é facilmente uma das melhores histórias daquela época ali. Isso é material de Game of the Year que nós estamos conversando, sim, aqui. Mas o jogo do Justiceiro teve praticamente, o de PlayStation 2 teve praticamente todo mundo, se citou. Teve o Russo, o seu boss fight, a Mama Gnut, você tem uma fase maravilhosa no enterro do filho dela, que a galera não consegue reagir, eles ficam correndo pelo salão do funeral sem poder reagir. É a fase mais fácil do jogo, você só tem que mirar no ponto e atirar, porque eles vão passar na sua frente. Esse realmente... tem o interrogatório do caixão, que é o mais sensacional. Dando com a porta do caixão na cabeça do cara no final, quando o cara entrega, você joga dentro do caixão e deixa uma granada lá dentro. Nossa! É engraçado que esse Justiceiro é baseado naquele primeiro filme, aquele Thomas Jane, que é o vilão, o John Travolta, que ele faz Justiceiro de Miami. Que ele faz questão de estragar o filme todo. Um filho da puta. É um filhado, um gordo cientologista com dois placenta. É o pior que eu tenho aqui, o War Journal, né? Que a galera fala que é bom. O Warzone. Warzone é bom. Warzone adora. Então, eu tenho ele aqui, paguei R$12,90 no Americanas. Exatamente, não ia falar, mas tudo bem. Paguei R$12,90 na Americanas e eu não assisti ainda, cara. Que isso? Tem um monte de filme que eu não vi ainda. Eu peguei recentemente o Liga da Justiça, Crise nas Duas Terras. Bom filme. Aliás, a Liga também é outro super grupo que precisa de um jogo bom, né? É, porque aquele Justice League, que é tipo um Marvel Ultimate Alliance genérico, não é muito bom. Eu me diverti pra caramba. Eu me diverti pra caramba com aquele jogo. Zerei ele umas 5 vezes, abri todo mundo, todas as roupas. Mas eu joguei Ultimate Alliance logo depois e falei, ah, não, é muito melhor Ultimate Alliance. Muito melhor. É empresas, né? Apesar de que o Ultimate Alliance é da Activision e nós aqui do Baixo Frente Soco temos como política interna xingar a Activision quando é possível. Filha da puta. Cachorra. Vagabunda. De mais uma edição do Eu Gosto de Jogos aqui pelo Baixo Frente Soco. Essa foi a nossa primeira parte. Temos muito conteúdo ainda pra falar de jogos baseados em histórias, em quadrinhos. Espero que tenham aproveitado e descoberto alguma coisa sobre quadrinhos com esse amplo time de velhos especialistas aqui que perderam metade de suas vidas lendo gibi sentados no vaso. Nós somos os Expendables do gibi, tá ligado? Eu sou o Jet Li, eu preciso de dinheiro, me dê dinheiro. Opa, pode crer. Eu conheci você, eu dou flag, tô todo fodido mesmo. Dago, me diga aí, por favor, por obsequio, qual é o e-mail do Baixo Frente Soco para que as pessoas mandem o seu feedback, embora nós não estejamos lendo muitos e-mails ultimamente, porque estamos sem tempo, mas enfim, isso passa. Mas em todo caso, você quer dar ali a sua contribuição, a sua porrada na gente pra alguma coisa, você, por favor, envie o seu e-mail para Eu Gosto de Jogos, tudo juntinho, @baixofrentesoco.com, por favor, por obsequio, é isso aí. Exatamente, estamos também no Facebook, no Twitter, no Twitch, no grupo de Facebook, né, naqueles abertos, na nossa rádio. Entra aí na postagem que tem todos os links para todas essas coisas aí no referentes ao Baixo Frente Soco. E, Diogo, por favor, Joe Rod, a sua coluna fantástica lá no Phoenix Down? Sim, a única coisa que eu pensei que eu conseguia contribuir pro Phoenix Down era falando de quadrinhos. Então, fiz uma coluna que é a Games, que é Games de quadrinhos, quadrinhos de games. Games plus Comics. Que sempre tô falando, não só comics, né? Eu falo também de mangá, de tudo que envolve. Mas porque é pra dar pauta, né? Sim. Exatamente. Tudo afinal, que... né? Não tem jogo do Corto Maltese, né? Né? Ainda. Tudo que envolve arte sequencial para os games, eu tô tentando falar. Ah, bande dessinée, chamamos assim também. Sim. Vamos gastar um pouquinho meu francês ali. É. Bandas desenhados, como os nossos amigos portugueses. É. A última games que saiu são as minhas. Apresentando alguns personagens que vai estar no novo Batman, no novo velho Batman. Ah, é? Como é que é? Tu apresentou o Vagalume? Eu quero ver isso. Ô, Vagalume! Vagalume, a Cascavel, pô. Oh, cara, eu profetizei isso, cara. Eu, quando eu fiz a Games do Batman, foi a Games número. Acho que a terceira aqui. Eu falei, seria legal se tivesse no próximo Batman o Exterminador, o Vagalume e o Homem Gato. Só faltou o Homem Gato. Só faltou o Homem Gato. Daigo, e a herói, Daigo? Ó, na herói é praticamente. A minha parte da herói é toda quadrinho. Eu coloco um tokusatsu de vez em quando pra não parecer chato, uma coisa de filme live action que normalmente vai ter alguma coisa a ver com ou quadrinhos ou mangá. É, eu sou meio fim disso quebrado, cara. Eu sou samba de uma nota só, mas. Ele é o Marcelo Del Greco dessa geração, né? Ah, pelo amor de Deus, cara, você quer me xingar assim? Você olha quer só. Cagar na minha cabeça? Olha só, ver? Não, chega, que eu não a quero... gente zoa quem a gente gosta. Sem editar, sem edição. Aqui é podcast de verdade. Luiz, fala um pouco do quadrinho. Do Quadrincast, de toda a frente de libertação da tropa pro pessoal aí que eventualmente não conheça ainda. É isso aí, o pessoal que me ouviu falar o tempo inteiro aqui, né, que não aguenta mais ouvir minha voz, né, de tanto que eu falei. Vocês podem conhecer a gente lá no Quadrinho, né, um portal onde a gente fala, claro, de quadrinhos, né, mas também de vez em quando a gente se arrisca a falar de um filme, umas séries. É, essa semana aí, bom, a semana que a gente tá gravando saiu até agora um comentário sobre Arrow, né? Que tem tudo a ver com quadrinhos. E que eu ainda não vi o primeiro episódio da nova temporada, não. É, quem viu eu ainda também não vi, mas quem viu tá falando que tá legal, viu? Eu tô traumatizado com o Smallville, nem não assisti nada disso. Ah, a primeira temporada de Arrow dá derrapadas, mas é bom. Acho que eles aprenderam com o Smallville que já tem que mostrar que é o herói mesmo, não tem que inventar muito, né? Não tem que enrolar com coisinhas, né? Não faz por cima, não faz direto. É isso aí. Mas quem quiser conhecer a gente, né? Nós temos também o nosso podcast, o Quadrincast, toda quinzena saindo uma edição falando de alguma coisa de quadrinhos. O Jackman eu já digo que é do caralho. Sim, sim. E já falamos de todos os tipos de quadrinhos. Falamos de mangá, já falamos de quadrinhos europeus também, falamos de quadrinhos nacionais. Já quero deixar claro aqui que no próximo Baixo Frente Soco vamos falar dos jogos da Turma da Mônica, por favor. Sim. Temos um episódio aí, o nosso 122, que é sobre Mônica no Castelo do Dragão. Só sobre o Castelo do Dragão, não falamos muito dos outros, então... Tem uma game sobre os jogos da Mônica também. É. Agora, na época ainda não tinha o Chico Bento, né? Chico Bento Ville, agora já tem. Agora tem. Sim, joguinho social, né? Vai ter até joguinho sobre Turma da Mônica Jovem bem breve aí também. Cara, tinha que ter um jogo do Astronauta, cara. O Astronauta nasceu pra ter um jogo. Agora, depois do Magnetar, né? Acho que o pessoal viu o potencial do Astronauta pra tudo aí. Tinha que ter um hack and slash God of War-like do Piteco. Boa. Adventure Island. Aguarde aí que agora em novembro tá saindo a graphic novel do Piteco. Deve ser nesse estilo de ser bom pra passar pro jogo. Brutão, pra... né? É, né? Ou então é nem Adventure Island, é Joey Mac. Vai jogar roda no povo. Vai ter armas feitas pelo Bolota. Ele vai ter como chefões Zoom e Boom, tá ligado? Zoom e Boom. E ajuda do Beleléu. É. Boa. E como DLC vai ter personagens da Turma do Penadinho e do Jotalhão. Só porque DLC não precisa ter sentido. É, DLC não precisa ter sentido. Não, DLC tem que ser um Corácio, por favor. Papacapim, cara. O Horácio é meio... O Horácio é virgem, né, cara? Porque ele não come ninguém e ele não consegue tocar punheta, né? Ele é virgem de tudo. Meu Deus. Coitado. Galera, então, muito obrigado a todos vocês. Daigo, foda-se, faz mais com obrigação. Jorge, obrigado, cara. Obrigado pela participação. Luiz, muito obrigado por representar o quadrinho. Estendemos também o agradecimento aqui ao Ricardo. O Ricardo teve que ir pra main quest dele, que o filhote dele teve um problema. E nada é mais importante que a família, mas no próximo ele tá aí de volta. Diogo também, né? Teve que dar um pulo ali também pra main quest também do filhote. Isso aí é o lugar comum. A gente vai ficando velho. E é o que acontece mesmo. Eu também tive que sair pra falar com a minha mãe, né? Hoje a aposentadoria. É, acho que a minha apareceu aqui, o Xinguela também. É, padrão, mas isso é normal. Toda semana tem. Isso aí com a sua mãe tem toda semana. A gente tá gravando o aniversário dela. Ah, beijo pra mãe do Diogo. Que... Oh, pode crer. Beijo, mãe do Diogo. Beijo, mãe do Joe Rod. Beijo, mãe do Joe Rod. Ô louco, meu, a avó do Marquinhos aí. Ô louco. Grande pessoa, tanto no profissional quanto no pessoal. No pessoal. É isso aí, galera. Até semana que vem com mais um episódio ou não do Baixo Frente Soco. E quinzenalmente acessem lá o Quadrincast no site do Quadrim e ouçam sobre quadrinhos. Se você não gosta de quadrinhos, você é um filho de uma puta. Então vai tomar dor do seu cu e até semana que vem.